Salve, salve, coelhada! Decadente 132 para falar de América e Flamengo. Joguinho de ontem que não nos fez muita alegria. Joguinho que nós voltamos sem nenhum tento de casa, para casa, melhor dizendo. Mas um jogo que teve um segundo tempo muito bom para a América. Um segundo tempo em que nós vimos um time bem estruturado, sem Luan, atacando e agredindo o Flamengo, tendo grande posse de bola. Então, vamos falar dessa pelada de ontem, que é um resultado que, sim, a gente deve achar como esperar como resultado normal de jogo. Perder de 2-0 para o Flamengo no Rio de Janeiro não é nada anormal. Mas é claro, o torcedor americano esperava um pouquinho mais, né? Seu Sérgio Tavares, que hoje está na cadeira de host e o microfone já está uma porcaria. Dê seu boa noite. Boa noite. Estou segurando aqui, enfiando o microfone de levinho para ver se funciona. Isso, vamos que vamos. Não enfia muito forte, não. Vamos ver se essa semana chega um microfone novo em sua casa, viu? Para melhorar esse problema. Tudo que graças ao nosso amigo, nossos amigos do Sócio Corneteiro, que já estão financiando toda essa bagaça. Então, o primeiro investimento feito. O primeiro investimento, na verdade, já foi feito, que é uma conta do Footstats, a conta premium deles. Então, cada vez mais a gente vai ter mais dados para passar para vocês aqui, seja nas colunas ou nos programas. E também vamos melhorar o microfone do Sérgio. Quem está aqui também é o Jair Viana. Dá seu boa noite, você que está beijando essa taça linda. Oi, boa noite, pessoal. Se nós não estamos felizes com o resultado, pelo menos acredito que o jogo foi bom, jogamos bem. Muito bem, é isso aí. E também seu Rainer Radish. Dá seu boa noite, Rainer. Oh, boa noite aí, galera. Maravilha. Tamo junto aí. Eu já vou dar boa noite aqui pro Marcos Neto, que tá perguntando cadê. Tá foito. Calma, Marcos Neto. A gente entra 8 horas, só. Mas não é necessariamente cravado. Mas a gente costuma ser pontual. Seu Zé Alves Aguiar também tá aqui esperando com a turma. E o João Pedro Maiani dizendo que jogamos bem. Vou aproveitar que o Marcos Neto já está aí, ele que fez alguns comentários durante a semana sobre a qualidade do áudio do programa passado. Você tem toda a razão, Marcos, estava porcaria. Por quê? Porque eu não estava no meu ambiente normal. Eu estava na casa da minha avó, com a conexão Wi-Fi dela, do celular. Meu amigo, né? Conexão da vovó não é lá essas coisas. Mas enfim, nós vamos tocando e claro, a gente quer sempre melhorar a qualidade do áudio, para isso que tem o Sócio Corneteiro, para a gente melhorar cada vez mais. Hoje também não espero muita coisa não, minha gravação vai cortar, vai falhar, porque eu tô fora de casa também, tô em Florianópolis, no Wi-Fi da pousadinha. Pelo menos não tô no computador, não tô no celular. Acho que a qualidade do áudio tá um pouquinho melhor, mas vai falhar, gente, espera que vai falhar. Seu Jairo, o senhor que já tá aí pegando o lugar do Alisson Fernandes, que nos abandonou, quer fazer a resenha da partida? Ah, eu sou péssimo para fazer resenha, rapaz, mas vamos lá. Ah, mas é isso aí. Eu vi o jogo um pouco disperso ontem, porque eu estava numa turma de amigos, inclusive com o Sérgio, que está presente aí no programa. Sérgio tenso. Tenso. Né? Sérgio tenso, ficou em pé o jogo inteiro. Mas o que aconteceu? Tinha pouca bebida? Não, a gente estava num bar fechado por conta da turma. Uai. Mas o bicho tava tenso, rapaz. Você precisava ver. Né? Não, isso aí é uma bobeira. Eu assisto todo jogo, eu assisto em pé. Então não é por isso, não. Mas então, eu acho que o jogo como um todo foi um jogo muito bom. Eu acho que eu saí do jogo feliz, pensando que se a gente jogar... E não é só o segundo tempo, não. O segundo tempo foi melhor. Mas mesmo o primeiro tempo, ele não representa... O resultado não representa o que nós jogamos, não. Eu acho que no primeiro tempo a gente tomou um gol bobo, tomamos um gol, né, num vacilo ali, e realmente ali o Vinícius Júnior, realmente eu acho ele um jogador diferenciado, liso, passou ali, tava deixando o Norberto para trás toda hora ali, né, e a gente talvez devesse ter se preocupado um pouco mais com isso. Tomamos um gol de bobeira. Sim. E aí depois veio aquele pênalti que foi. Não, é pênalti que foi, ponto. Não, pênalti que foi. Mas que foi no grito, foi também. Né? Eu acho que é aquela velha slogan nosso. Se fosse a favor da América, não dariam, né? Mas que foi. Então não vou. Não vou ficar aqui discutindo. Acho que a gente não tem que crucificar o Jori por causa de jeito nenhum, de jeito nenhum. Muita gente lá no grupo crucificou o Jori por causa daquele pênalti lá. Falou Eu acho que não foi, não, viu? Não foi, não, cara. Como é que ele tira a mão ali? Ele foi pra bola, mas, cara, Não teve jeito. Então, e aí nós jogamos um primeiro tempo médio. Não achei que foi um primeiro tempo ruim. Jogamos um primeiro tempo médio, mas sofrendo os problemas de sempre. Luan inoperante, né, jogando pedrinha, né, como sempre. Uhum. E no segundo tempo, o Marquinhos deu uma mudança muito boa no time. Deu uma dinâmica ali na frente muito boa. E aí nós fizemos um segundo tempo muito bom. Um segundo tempo que se a gente mantiver, se a gente jogar todo o jogo como aquele, eu acredito que a gente consegue coisa muito boa nesse brasileiro. É, o time ligado, o time correndo atrás, mas é aquela coisa também. Aí parece que o Júlio César pegou tudo, né? Parece que não faltou nenhum ritmo para ele. Tudo quanto é bola estranha ele pegou e tudo. Então eu acho que no geral foi um jogo bom, apesar do resultado ruim. Fez valer a despedida, né? É, Sérgio, quer completar? Não, eu concordo com quase tudo que o Jair falou aí. É, jogamos bem e tá dando gosto de ver o América jogar. Nós somos dentro do Maracanã, com 40 e tantos mil pessoas, festa pro goleiro deles, e nós jogamos de igual para igual. Se você for pegar os números, você vai ver também isso. O América jogou igual o Flamengo jogou, só que o Flamengo estava em casa com a torcida toda. É, e em muitos momentos nós fomos até melhores, nós tivemos mais chances claras de gol e tal. Então eu estou muito feliz com isso, com o jeito que o América está jogando. Aquela discussão lá de trás, né, a convicção do Enderson de que esse é o jeito certo de jogar, tá funcionando e tá dando gosto de ver. Eu acho que jogando desse jeito muito a gente bem. Não cai nem a pau. Cabo aí, seguro o cabo aí. Rainer, quer comentar a resenha? Ah, eu acho que a gente se impôs, viu, no segundo tempo. Eu acho que até o pessoal mandou lá no grupo também um áudio do Sport TV depois do jogo. Isso. E falaram, e o pessoal tá falando, a gente teve muito mais, teve mais chances, chutamos muito mais, teve 16 finalizações contra 14 deles. Então, eu acho que a gente foi muito bem, a gente teve chance, igual eles falaram, de se a gente tivesse tido chance efetiva de fazer o gol, o Júlio César também atrapalhou um pouquinho, que ele foi muito bem no jogo. Senhores. Mas a gente poderia ter diminuído, empatado e dependendo até virado esse jogo de ontem. Deixou virado. Com esperança muito, muito boa, esse jogo deixou com esperança, quem viu o jogo, acho que ficou com esperança muito boa, desse ano a gente não cai. Não cai. Virado eu acho um pouco demais. Não sei se a gente chegaria aí, não. Sobre o pênalti, só voltando nos comentários em cima dos que vocês comentaram aí agora. Concordo, o Flamengo estava em festa. Né? Além da festa de despedida do Júlio César, era o primeiro jogo do Flamengo em casa no Brasileirão desse ano. Em festa. Depois de ter empatado. Em festa mais ou menos, né, Henrique? Como assim? Alô, Henrique. Tô te ouvindo. Como assim? Em festa como? Ué, porque ele tava em mais festa por causa do goleiro, porque o time tava jogando mal pra caramba, ele tava precisando dar um negócio pra torcida. A proposta do time para aquele jogo é que aquele jogo fosse uma grande festa, né? Então, estádio cheio, primeiro jogo em casa, jogar no Maracanã. Sim, havia cobrança de um time que volta da Bahia com resultado ruim. Mas para além disso, do resultado, o que o Flamengo pretendia para esse jogo contra o América era uma grande festa, sua torcida apoiando a todo momento. A gente sai atrás do placar numa jogada de um jogador que sim é diferenciado. Norberto ontem estava uma avenida. Agora, eu não sei, tá claro que houve falha de marcação ali. E no segundo gol, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa separar. Primeira, condenar o Jori? Não. Não tem que condenar o Jori. Meu áudio tá cortando? Não, tá perfeito. Ah, beleza. Não tem que condenar o Jori. Outra, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi um pênalti, eu não quero dizer juvenil, mas foi um pênalti que denota certa inexperiência do Jori no lance? Eu ainda acho que sim. Porque, ele foi pra bola e tal, mas assim, o jeito que ele foi, ele não tinha como chegar nela. Outros grandes goleiros já cometeram pênaltis iguaizinhos ao dele, tá? Mas era um lance em que a bola tá se encaminhando para a linha de fundo, meio que o atacante perdendo o lance. Se ele fica só no abafa, não necessariamente indo fechar e tocar na bola, ele já atrapalha bastante o Henrique Dourado ali, mas ele acaba cometendo um pênalti numa bola que ele não tinha como chegar. A bola estava na outra perna, ele pega a perna de cá. Então, assim, eu até entendo quem analisa o lance como sendo um pênalti que um goleiro mais experiente talvez não fizesse. E tudo bem, é o quarto jogo, ou quinto jogo, como profissional do Jury. Sim. Né? Não, eu acho isso, que é um a gente precisa relevar isso. É um erro aceitável, erro, gente, para o momento pois da carreira dele. Todo goleiro comete, tá, todo jogo, você não sabe, tá ali na atenção do jogo. Uhum. Qualquer goleiro acontece isso. O Cássio, às vezes, acontece isso num jogo com ele, dele falhar. Então, eu acho que isso aí é. Acontece. Não é. É só não é razão para condenar. Atenção do jogo. Isso. É, eu acho também. Sobre ter sido um pênalti no grito e que se fosse contra nós não seria pênalti, aí eu já não sei. Eu já discordo. Por quê? Ele vai consultar o árbitro de linha. Ele vai consultar o cara lá no fundo da linha, e foi o cara que falou pra ele. Vocês veem que no momento em que o quinto árbitro lá, quinto, sexto, sei lá que número que é aquele árbitro, quarto, sei lá, no momento em que aquele árbitro dá a informação de que ele visualizou e que foi pênalti, e ele tava numa posição boa pra ver, porque ele vê a bola passando e a mão do Jori segurando a perna do Dourado, é natural que se marque. Os jogadores do América já reagem com ele pela informação que ele passou. Então, assim, não acho que foi no grito. No primeiro momento, o juiz não marca. Mas depois de consultar os seus auxiliares, a gente já viu isso em outros tantos tipos de marcação com bandeira. Né? Dessa vez, a novidade foi com o árbitro de linha de fundo. E aí, não acho que foi no grito. O cara tinha informação, chamou ele lá e falou: olha, foi, eu vi e beleza, e foi. Né, a gente precisa aceitar. Foi. Então, mas será, eu não acho que foi. Contrário, será que ele teria coragem? Diga, já. Não, assim, será que se fosse o contrário, será que num Maracanã lotado ele teria coragem de. Se ele tivesse apitado um pênalti, ele voltar atrás porque o quinto árbitro falou que não? É isso que me pergunto, sabe? Eu acho que que o juiz ali foi um pouco caseiro. Eu acho. Eu não sei. Pressão, pode ter a mesma sensação do Jairo. Não, tudo bem. Pode eu ser. Sei que mas foi assim, pênalti, vamos lá, mas... gente. Não, que foi? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que vocês estão me dizendo é: ah, ele foi caseiro, mas ele acertou. Sim, não. Então, entendeu? Não, perfeito. Eu não, então não dá pra reclamar. Não, eu não tô nem criticando a arbitragem, não. A arbitragem tá certa. Ela foi, inclusive, a gente tem muito tempo que não fala nada de arbitragem. Não tem, não. Não tem nada pra reclamar dele. Mas a questão toda é realmente assim, né, é questão de pressão e tal, mas que a arbitragem foi correta, foi corretíssima, não temos nada que falar disso, não. É igual, comentário lá da final do Paulista, que o árbitro acertou, mas demorou pra marcar, ué, lá do pênalti. Aquilo lá foi mais estranho, né? Não, foi mais estranho, mas, por exemplo, eu acho que casa mais com o que a gente tá falando aqui, entendeu? Que ele demorou pra marcar, né, o árbitro também demorou pra marcar, a gente não sabe de onde veio realmente a informação para ele. Porque ele, na hora, a televisão mostrou várias vezes, ele marcando o tiro de meta. Então, cabe a gente a dúvida, né? Que ele indicou o tiro de meta de imediato, foi, de fato foi. Eu não achei que ele demorou tanto. Ele indica o tiro de meta, provavelmente depois o outro cara sinaliza para ele, ou algum jogador do Flamengo veio e tal, mas enfim. Mas foi depois da pressão do time do Flamengo também, né? Ele certamente entrou pressionado, porque o Flamengo já tinha tido problema de um erro contra ele no jogo anterior. Exatamente. Então, assim, tem tudo que tem que pesar? Tem. Agora, foi. Então, paciência. Eu vi gente comentando de que achou um absurdo e falando da posse de. Eu falei no nosso grupo, inclusive. Que, aliás, quem que é que tá? Vou ver o nome aqui, porque ele tava muito animado pra mandar 4 áudios seguidos às 4 horas da manhã. deixa eu lembrar o nome dele aqui, peraí. Faço questão de lembrar o nome do sujeito. É Vitor, não é? Foi o Vitor? Acho que foi. Vitor Boaventura. Isso, o Boaventura, exatamente. Ele até pediu pra lembrar um outro negócio aqui que nós vamos comentar depois. Mas enfim, o Vitor mandou um bocado de áudio de manhã, falando: ah, porque é um absurdo, porque em grande parte a torcida estava avaliando a derrota sobre o prisma de quem jogou muito bem no segundo tempo. E aí ele falou, não, mas como é que pode? Porque o time no primeiro tempo teve 20% de posse de bola. O América não teve 20% de posse de bola no primeiro tempo. O América começou, os 15 primeiros minutos do Flamengo foram avassaladores. Esses 15 primeiros minutos de jogo do Flamengo, foi o Flamengo indo pra cima. Nem 15, tendo... uns 10 só. Bom, eu ainda acho que deu 15. Quer ver, como a gente tá com o Footstats, ontem, enquanto eu ia narrando, além de narrar o tempo do jogo, eu colocava junto a posse de bola. Olha só, aos 10 minutos de jogo, o Flamengo tinha 75%, o América tinha 25% de posse. Aos 27, foi pouco antes de sair o primeiro gol, esse número já era 67% para o Flamengo e 33% para o América. Isso é a média daquele momento, aos 27 do primeiro tempo. Então, assim, não teve esse momento, teve aquela pressão inicial, mas o América depois conseguiu equilibrar e tudo mais. E é claro que o time toma um gol, e aí o América vai tomar o primeiro gol, deixa eu ver que horas. Foi pouco depois, uns 30, né? Acho que foi aos 28, 27, 28. O América toma o primeiro gol, todo time que toma o primeiro gol sente, dá uma balada. E aí depois você tem o pênalti aos 33, o time também sente. Mas o América não se retraiu, né? O América continuou tentando jogar bola, diga na certo. Na hora que saiu o gol do Flamengo, a gente estava melhor, a gente tinha tido umas duas chances assim, boas ali, assim, tal, e aí saiu o Flamengo. A gente tinha menos posse de bola, mas as melhores chances tinham sido do América. O América teve boa. O Júlio César fez por merecer ali o seu jogo de despedida. O América não vendeu fácil. Sim, foi eleito até melhor jogador pela Itatiaia, o Júlio César. O que tem um pouquinho de puxa-saquismo ali. Mas ele foi relevante pro jogo. Ah, mas eu acho que ele foi determinante pro resultado, cara. Exato, ele foi relevante pro placar. Isso, sem sombra de dúvida, ele foi relevante pro placar. Ele segurou pelo menos o nosso empate. Uhum. Então é isso. O que que matou o América muito no primeiro tempo? Alguém arrisca um palpite? O ataque. Que eu vou falar? O ataque, mas quem? Luan. Pois é, Luan. O Vortex. O Vortex de matar jogadas. O Vortex estava a toda ontem. Mas aí. Se eu defendi ele no aí passado, me espanta. Mas me espanta muito o Anderson. Assim, analisando o jogo, porque nós estamos com dois caras que nós estamos perdendo o ataque por velocidade, é o Moura, o He-Man e o Luan. Nós estamos perdendo muito com eles, cara. Eu achei o Luan também, achei a renovação dele do caramba. Achei que precisava fazer, mesmo que fosse uma peça de reposição pro time. Uhum. E achei o Rafael Moura também uma contratação do caramba pra Série A. Mas só que, tipo assim, nós estamos muito lentos no ataque. Muito. Não tá rendendo. Eu acho não que tá rendendo. O Luan esse ano tá muito mal. Esse ano ele não mostrou nada ainda. E o Rafael Moura, sem querer aliviar o lado dele, ele é centroavante, então em teoria ele pode ser um pouco mais lento do que um cara que joga como ponta, como é o Luan. Mas eu acho que o Luan, dependendo, se você for olhar no último jogo, o Anderson falou na coletiva dele, eu acho que ele ajudou o time mesmo. Eu acho que teve uma parcela, tipo assim, você vê ele ajudando a equipe e ele ter participação em alguns dos gols e tal. Mas, assim, eu acho que o Rafael Moura tá... Eu achei uma contratação do caramba, velho. Ele também tá bem, não. Mas, não tá pra rendendo. Mim, eu acho que, pra mim, o Rafael Moura tá pior que o Luan, cara. Porque, por exemplo, se a gente fosse comparar o Rafael Moura com o Bill, por exemplo, do ano passado... O Bill voltar pra marcar, mordia os caras e tal. Ele não faz nada, velho. Ele não tá fazendo nada. Não tá mordendo a marcação, não tá fazendo nada. Ativamente. Rafael Moura não faz junto. Os dois com ele. Rafael não fica sozinho. Nunca. Tá, então assim, nesse aspecto, ele pelo menos segura dois marcadores junto dele. Ele nunca vai estar sozinho. Então nesse ponto eu tendo a acreditar que o Luan prejudica mais a equipe, porque o problema do Luan é que quando a bola, ainda que o Rafael não faça nada, ele tem essa galera que está preocupada com ele, que pode fazer alguma coisa a qualquer momento. O Luan, a bola bate no pé dele, ela morre, ela volta para o adversário. fora quando ele tem os lampejos de brilhantismo contra o Sport, em que ele fez duas assistências para gol, participa de duas jogadas dos dois primeiros gols, em geral, quando a bola bate no pé dele, você sabe que ela vai morrer. E ontem foi só isso que eu vi acontecer. É, o Anderson não é de trocar no intervalo. Então, assim, até o Anderson viu ontem que o Luan não estava bem. Marquinhos errou muito também. Marquinhos também errou passe. Marquinhos tem lá seus, teve lá seus problemas durante o jogo. Foi. Aí? Deu uma falhada. Marquinhos também teve seus problemas. Mas buscou mais e conseguiu fazer muito mais e se mostrou muito mais solícito pro jogo. Então, acho que Luan. Eu queria falar que se você pegar os últimos 15 minutos. Eu vou sair e voltar aqui para dar uma melhorada. Você pode observar que o pessoal começa a não tocar nele, cara. O pessoal começa a evitar tocar no Luan. Então, putz, quando você tem um jogador que o pessoal começa a falar, não vamos. Quando o Juninho fala, não vou tocar no Luan, tem que pensar muito, né? Um cara que tá ali no meio de campo e achar que não deve ir pra aquele lado que o cara não tá rendendo. E o que o Henrique falou é exatamente isso. Pro Anderson resolver tirar um cara no intervalo, é porque fez raiva demais da conta. É, eu também acho que o Luan ontem foi pior e tal. Matou mais. Isso e tal, mas do mesmo jeito, no jogo contra o Sport, eu acho que ele foi bem e tal. Então, eu ainda vejo uma certa importância do Luan no time, principalmente pela cascudez dele aí. Você não acha que ele é um jogador mais para segundo tempo, não? Se a gente, numa situação positiva, a gente tá ganhando, ou um empate que interessa? Acho. Só que ainda não vi o Marquinhos chegando e tomando a titularidade dele. O Marquinhos entra, ainda fica um pouco sumido e tal. Talvez o cara que vai tomar a titularidade vai ser o Juninho. Achou isso nesse jogo? Aí. Não. Eu acho que neste jogo o Marquinhos jogou melhor do que o Luan. Mas ainda assim, não foi grande coisa também, na minha opinião. Acho que o Marquinhos faz uma bagunça ali, mas ele é pouco efetivo. Ele, pelo menos desde que eu vi ele jogando, eu acho que ele ainda é pouco efetivo. Por isso que ele não conseguiu ainda, apesar do Luan não estar vindo bem esse ano, ele não perdeu titularidade porque o Marquinhos ainda não conseguiu se impor. E talvez o Judivan seja o cara que vá fazer isso, mas nós não vimos nada do Judivan, então não sei, vamos ver. Talvez o jogo do Luan talvez seja mais manjado que o jogo do Marquinhos também. O jogo do Luan é aquela correria em linha reta para a linha de fundo, né? E em geral, isso é um jogo mais manjado que o jogo do Marquinhos, por exemplo, que tende a correr mais na diagonal, mais para dentro. Então, não sei, mas eu concordo com você. A diferença entre os dois não está grande o suficiente ainda para afirmar que um é titular ou até reserva. E eu concordo que talvez quem vá tomar isso seja o Judivan, se jogar bem. Sim. Né? Eu acho que em algum momento a gente pode ter uma linha ali de Judivan e Mateuzinho, se voltar bem, que vai ser uma coisa muito rápida. Muito rápida mesmo. E aí a gente vai passar a ter um outro problema que vai ser meio para acompanhar essa velocidade aí. Né? Tô falando uma bobagem? Tô curto, é uma tristeza. Não, mas o Serginho, ele é um cara que apoia muito ali. Então eu acho que nesse sentido não vejo tanto problema. Vai ter que treinar mais bem treinado. O Rússia é mais devagar e tal. Mas o Serginho, ele funciona bem. Tá sendo dos melhores do time, o Serginho. Assim, deixa regularidade, digamos, né? Deixa eu ler uns comentários aqui que o povo tá em polvorosa. Vamos lá. Salve pessoal, boa noite. O Marcos Neto falando que sem problema, foi pênalti. O Glauco foi pênalti, mas a convicção do juiz, 3 pontinhos, pelo amor de Deus, né? Enfim, já falei disso, mas vamos lá. É um menino, acontece, deve estar falando o Jori, o Marcos Neto, o Zé Alves já conseguiu entrar, conseguiu, conectou aqui, já vi aqui embaixo que ele estava por fora. Marcos Neto, gostei do Coelhão, tirando o Juninho. Muito bem. Juninho, teve seus problemas também, mas não é meu colatino hoje, não. Adolfo, estou com o Sérgio. Não gostei do resultado, mas gostei do futebol da América. Comentei ontem que era importante jogar bem e foi o que aconteceu. A imprensa de fora elogiou e respeitou a América. Como a imprensa de fora sempre faz, né? Respeita sempre a América, né? Mais do que a nossa. Não, mas... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós falamos da nossa imprensa e era um negócio que eu queria ter feito no começo do programa e acabei esquecendo. Queria mandar aqui em nome do Decadentes um abraço ao Enio Lima, que não pôde narrar ontem a partida em razão do falecimento do pai dele, me parece foi na véspera. Então, mandar um abraço aqui pro Eni Lima, que já foi muito carinhoso com a gente, na transmissão da Itatiaia já citou Decadentes, já gravou mensagem aqui pra gente. Então, mandar esse abraço aqui pra ele, em nome de todos nós. Você ia falar, Sérgio? É, só pra complementar isso aí que o Adolfo colocou, a imprensa normalmente de fora respeita mais a gente, isso é meio que ponto passivo, mas mais do que isso, a imprensa está vendo que esse time do América desse ano é diferente. Em vários programas eu já vi eles comentando de olha a diferença desse ano pro que foi 2016. A postura do América em campo é outra, é um time que parece que vai ficar mesmo, né? Isso assim, palavras de várias mesas redondas aí da TV. É um time que tem postura, né? Sim. Só de não ter Adalberto e Suelton na zaga já bota a respeito. Muito, né? Bem. É isso aí. O Adolfo continua. Ô Henrique, seu microfone tá falhando aí. Ei. Traram um bom cartão de visita para os adversários. Henrique? Alô, Henrique? Alô, Henrique. Você está no meio de nós? Você está entre nós? Se manifeste. Tá triste a coisa aqui, viu? não, tá difícil. Eu tive que voltar pro celular. Vamos lá. O Adolfo está dizendo que foi importante mostrar um bom cartão de visita para os adversários. Glauco Varelli. O jogo jogado pelo Quay não deixou dúvidas nenhuma da consistência da competitividade. Da consistência da competitividade. Muito bem. A ansiedade de acertar é que está pegando. Será que é isso ou é o Vortex que mata jogadas? No transcurso, iremos ajustar isso. O Marcos Neto. Na minha opinião, o Anderson é um dos melhores treinadores para armar o time. Ele precisa reagir mais rápido durante o jogo, ou em substituições, ou em mudar o esquema. Por exemplo, fechar a Avenida Norberto. Avenida Norberto, outro tá difícil, mas como é que ele fechava? Aqui, mas o Júnior em cima. O Henrique. Segura, Norberto, diga. Aqui, eu vou. Tem uma informação aí que eu recebi de algumas pessoas que estão assistindo o treino aí. Cheio de mistério. Mas. Eu não vou dar a fonte. Mas parece que o Wesley tá treinando mal pra caramba. O Judivan tá treinando mal pra caramba. Por isso até que ele foi preterido ontem. O Capixaba entrou. E assim, e eu tava com a esperança bruta, assim, do Wesley formar meio campo ali com o Donizete e tal. Eu acho que vai acabar que o nosso meio campo ali vai ser Christian, Donizete e Serginho, e tentar arrumar o trio de atacante ali. Mas a gente tá botando muita fé em uns caras aí que também não estão dando pro Anderson a moral pra chegar e falar assim, eu vou colocar esse cara. É a informação que eu tenho. CT dele? Não, mas o Zé Ricardo tanto não tá treinando bem, que o Christian ganhou. O Christian nem era relacionado pros jogos e ganhou a posição dele. Ó, eu tenho a notícia de bastidor também aí, ó. Não é só o vem trazendo, não. Eu também trago informação aqui, rapaz. Aqui tem informação. me falaram o seguinte, que o Zé Ricardo perdeu. Quer dizer, isso é meio óbvio, né? Foi no jogo contra o Atlético, que ele jogou bem mal. E depois disso, não voltou o Christian, que entrou. Mas me contaram que deu um mal-estar com o Anderson por conta disso. Que o Zé jogou mal o primeiro tempo, chegou no intervalo, o Anderson conversou com ele e ele continuou errando. Então, ainda perguntei, teve bate-boca? E tava, não teve bate-boca, mas ficou aquela coisa meio assim, o Anderson puto. E aí, por isso, meio que deixou o Zé um pouco de molho. Por causa disso, porque o Zé falhou muito e não fez o que ele estava querendo ali. Ô Sérgio, mas diz que eu não sei se é. Acho que a informação mais ou menos que bate com a gente tem aqui. Mas diz que o Cristo também tá comendo a bola no treino, viu, velho? Bom demais, velho. Bom demais. Bom demais. Ele tá comendo muito a bola bem. E falou assim que o povo tá surpreendido lá. Quem chegou na América lá agora tá surpreendido porque a qualidade do menino É demais, é tremenda, viu? Pô, jogou muito bem contra o Sport e ontem eu acho que ele jogou bem. É, o Sport foi melhor, mas ontem ele jogou bem também. Muito bom. Ó, esse então foi o nosso novo quadro, Fofocas, com Dona Maricotinha e Dona e Dona Hermenegilda, que ficam ali na sacada da janela assistindo ali, vizinhas do CT lá na Drummond, ficam lá os treinos da América. Tudo fofoca, viu, gente? É claro. Se for fofoca, informação, mas é tudo fofoca. Diga, Jair. Mas na entrevista contra o Sport, o Anderson deu uma cutucada nessa história do Zé Ricardo, que ele falou, tipo, ele deu a entender que ele tirou o Zé Ricardo porque enchem a bola de um jogador jovem e ele fica achando, tipo assim, que é o bambambam do time. Eu entendi assim. Pra mim a única coisa que encaixa é o Zé Ricardo, a história. Porque o Messias, ele não vai falar isso do Messias nem do Júlio. Não, e foi exatamente depois do Romano perguntar a ele sobre a entrada do Christian. Então, pô, ficou na cara, assim, tipo... Ah, foi. Serviria tanto pra falar, esse cara entrou e não é pra vocês encherem a bola dele, ou pra dizer, eu botei esse cara porque o outro vocês encheram a bola demais e ficou achando que era a última bolacha do pacote. Então... Não conheço o Zé, não tenho, como é que fala, procuração do Zé, mas não me parece o perfil dele. Mas enfim, então tá aí. Mas aí, depois da Dona Cocotinha e da Dona Hermenegilda, a Dona Jaicilene... Eu não, senhor, eu só falo que tá na Itatiaia. Só vi na Itatiaia. Tá certo, tô enchendo o saco. Deixa eu continuar aqui. Glauco Valério, Marcos Neto. Na minha opinião, o Anderson é um dos melhores treinadores para armar o time. Ele precisa reagir... Não, isso eu já li, gente. Reagir mais rápido, fechar a Avenida Norberto. O Adolfo, não acho que tem que crucificar ninguém. Isso aí, já crucificaram um aí há 2000 e tantos anos atrás e foi uma galera, inclusive. Nem o Luan? Não precisa crucificar coisa assim. Não acho que tem que crucificar ninguém. É falta de costume julgar a Série A. No caso do Júlio, é falta de costume julgar, né, gente? Quase cinco jogos como titular, calma, Ele tava jogando Farião outro dia. Vamos pegar esse jeito rápido. E o pênalti foi forçadinho. Na hora que sentiu a mão, se jogou. É verdade. Acho que ele forçou, mas, enfim, continuou sendo pena. O Thales Maciel, boa noite, não vi o jogo, mas pelos comentários que vi nas redes sociais, parece que o América foi superior. Durante o segundo tempo, sim, viu, Thales? Durante o segundo tempo, o América foi muito superior. O América chegou a ter 70% de posse de bola, pressionando e atacando o Flamengo o tempo inteiro, e o Júlio César fazendo grandes defesas. Vai dar uma olhada na nota do Júlio César no Cartola, cara, não foi ruim, não. Quase 15 pontos, olha aí. 14,6. Aí, Marcos Neto falando que foi pênalti. O Thales, vocês acham que ainda tá faltando o quê? A América começar a vencer os times considerados grandes na Série A. No caso, eu acho que tá faltando é jogo. Só teve um agora. Só foi o primeiro, gente. Também acho. Tá faltando o jogo. Marcos Neto, eu acho que o Coelhão vai surpreender muito grande esse ano. Tem um pessoal na Fox Sports que também tá achando isso. João Pedro Maiani, concordo, o árbitro nunca fala nada. Se fosse pro América, não marcaria. Questão do pênalti, né? Nós discutimos aqui, eu meio que discordo, tem uma galera que concorda aqui com você. Ô Henrique. Ô Henrique, tá me incomodando o negócio aqui, cara, porque. Uai, tira daí, ué. Nossa. Ui! É porque o pessoal ontem comentaram o negócio lá no grupo e agora você leu o comentário aí também. Se a gente for comparar o América desse ano com a América de 2016, com o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, cara. Quem for reprovar a atuação do América ontem, que tem que ganhar de grande. Ô, gente, o América jogou como se fosse grande. É isso aí. Lá na casa do lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Flamengo. Casa com cheia. 45 mil pessoas. Casa cheia e barulhentíssima. Casa cheia e animada. Gente, não é? Aí teve uma pessoa que comentou, falou assim: porque mesmo jogando bem, tem que ganhar. Ô, gente, nós estamos com alento. Eu acho que o Anderson, quando chegou pros caras lá, quando fez a conta, que fez com o grupo ou com a comissão técnica dele lá, ele não tava contando com nenhum ponto contra o Flamengo. E se a gente jogasse mal também, não seria nada demais. Pela atuação que a gente teve no último campeonato que a gente disputou. Agora, pô, a gente teve mais posse de bola no segundo tempo. Nós finalizamos 16 vezes a gol, eles 14. Que isso, cara? Quem achava que o América pudesse impor contra o Flamengo no Rio de Janeiro, na festa do Júlio César lá? O que tá te incomodando, em última instância, se eu entendi direito, O que tá te incomodando é a capacidade corneta da torcida americana, é isso? Ah, é? Bem-vindo, Raio. Deixa eu continuar aqui. Eu entendo seu ponto e concordo. O Marcos Neto, se fosse contrário, não marcaria contra o Flamengo aqui no Indep. Contra o Flamengo no Independência, não marcaria esse pênalti. Eu não sei, gente. Eu continuo tendo dúvida porque foi o quinto árbitro marcando ali. João Pedro Maiani, tirando isso da arbitragem, foi muito bem. O Marcos Neto também acha. Quem eu gostei ontem, Marcos Neto continua. Mesmo quebrou pouco tempo em campo, é o Capixaba e o General, que ficou pouco tempo em campo, acredito, né? Gostou então o Marcos Neto, do Capixaba e do General. O Capixaba eu gostei, e o General, muito cedo para falar. A gente sabe o potencial que ele tem, ele é um grande nome. Teve um passe que ele errou que me deu calafrio. Mas o Capixaba eu gostei da entrada. É ritmo, mas, exatamente. General é ritmo. Mas vocês viram o vídeo que o Racilan colocou? Não. No Instagram? Não. Vocês não viram, não? É um vídeo ao vivo lá no... Eu tenho que me preservar. Um bate-bola lá do jogadores, aquecimento antes do jogo. E o Donizete tava no bate-bola, assim, que eles estavam mostrando lá. E eles brincando. Então, tipo assim, ele já tá inserido no grupo. Ele já tá inserido no grupo. Coisa que, por exemplo, assim, eu não vejo Capixaba, pelo menos, em nenhum vídeo desse, entendeu? O Capixaba é moleque, gente. O Donizete é um cara que chega com o nome do tamanho de um bonde. É claro que ele vai chegar e vai ser muito respeitado. E talento ele tem. Agora, ele precisa mesmo é de tempo de jogo, de bola rolar. Mas daqui a pouco essa titularidade é dele. Ô, velho, mas eu acho que o Capixaba deve estar com meia na bola nesse trem mesmo, que... Pelo amor de Deus. Capixaba não tem jeito mais não, gente do céu. Vamos lá, Glauco Valério. A culpa foi do Ailon. Opa, como que chuta do meio do campo no travessão e o JC tava adiantado, Pombas. Essa bola ainda desviou, né? Se essa bola entra, gente, foi o primeiro tempo ainda, viu? Nossa Senhora. Isso foi no primeiro tempo ainda. Se essa bola entra... Foi no final do primeiro tempo. Pariu. A bola desvia ainda no defensor, não sei se foi no Hever, mas ela desvia ainda nas costas de alguém. E o Júlio César já tava morto. Não pegava. Tanto que ela bateu na trave e não desviou. Ele não conseguiu nem dar um toquinho nela. O que assim, no meu mundo ideal, né, não só foi gol, mas aquela bola desviou no zagueiro, bateu na trave, bateu nas costas do Júlio César e entrou. Esse é o meu mundo ideal. Aqui, e no segundo tempo, o Ailon teve uma jogadaça. Teve. Passou por um, dois, três, assim, só que na hora de finalizou mal, chutou pra cima. Mas limpou lindamente. Limpou lindamente. E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque o Ailon é um cara que a gente já criticou ele aqui, que nos jogos grandes ele estava sumindo e estava jogando só contra os pequenos e tal. Mas ontem me surpreendeu. Ele fez o que eu esperava. Gostei muito dele, mano. Jogou muita bola ontem, sim. Gostei também. O Marcos Neto tá lembrando aqui que a bola desviou. Ele acertou. Quando eu falei do Luan, o Vortex matou o time no primeiro tempo. Adolfo, Luan e Rafael Moura precisam de um banco para recuperar o futebol melhor, concordo. Marcos Neto, Luan é aquele jogador que tem que colocar no segundo tempo ganhando para segurar o jogo. Acho que alguém comentou isso aqui também, não foi? Já eu falei mais cedo aqui. O Marcos Neto, o Bill é muito melhor do que o Rafael Moura. Não sei. Ele fez mais, mas não sei se ele estaria metendo altos gols. 50 uma Série A também não, sei não. Tem não minhas dúvidas. Marquinhos é horroroso, mas ontem não foi, gente. Bernardo Moreira chegando aí, ó. Luan ajuda muito na marcação do lado esquerdo. Ah, você tá de sacanagem comigo. Bernardo, não defende o Luan pra mim, não. Pelo amor de Deus, me ajuda. O Marcos Neto, ele é esforçado, recompõe, mas erra muito. O Serginho cresce a cada jogo, Marcos Neto ainda. Zé Alves Aguiar, o time está sobrecarregado em função de uns correndo de menos. Quem tá correndo de menos? Rimé? Quem mais? Luan. Eu não acho não, cara. Acho que corra de menos, não. Acho que não erra muito, mas correr de menos, aí eu concordo com o Marcos Neto, com o Bernardo, que ele é esforçado. Mas ele igual o Bill, só. É igual o comentário do Bill agora. Eu acho que o Bill, não é que o Bill faria mais gol que o He-Man, não. Eu acho que o Bill brigaria mais, ele marcava mais. Ele começava tudo bem, nisso eu vou concordar. Nisso eu vou concordar, mas eu tô precisando de um cara lá pra dar uma empurrada pra rede, pô. Pois é, mas e quem vai ser esse cara? É mas não seria o Bill. Não, tudo bem, eu concordo com você. Não. Eu só acho que o Bill não era esse cara pra Série A. Ele ia estar aprontando a correria não. louca, porque ele é esforçado pra cacete, mas ia estar mais barata tonta, porque na Série B ele já ficava. E o Rafael Moura puxou a marcação. Correndo igual a barata tonta. Isso, coisa que o Bill não puxa. Não, ele puxa a marcação mesmo. Dá pra você ver no terceiro gol do América semana passada contra o Sport. Dá pra você ver, realmente. Mas, tipo assim, aí a gente para pensar, será que o América precisava de um cara para botar pressão ali no He-Man? Claro. De reserva? Claro. Mas e aí eu conversei com o Léo, amigo nosso aí do grupo também, que eu acho que o pior, sabe o que é? Que o reserva do Rafael Moura, ele tá jogando do lado dele, que é o Ailon. Eu acho que o Ailon é o primeiro reserva de centroavante que a América tem. É isso, nós vamos ter que ver aqui. E eu acho aí... que é errado, sabe por quê? Porque o Moura fica meio que, tipo assim, o lugar é meu aqui, pronto, acabou. Aqui, não tem ninguém o Moura, pra roubar. O Moura, durante muito tempo, viveu feliz e contente na sombra do Fred. Eu não sei se é o tipo do cara que tendo um assombro, ele pula isso tudo, não, viu? Você melhora. Ah, mas eu tenho mais medo dele virar um come-dorme do que qualquer coisa. Mas nos jogos que ele entrou, todo mundo, quando os atleticanos todos, amigos meus, então, até eu mesmo vendo jogos, ele entrava com vontade pra caramba. Bom, cara. Vamos ver. Ô, gente, ó, o Sérgio caiu, ele deve voltar aí, mas o negócio é que o Sérgio é o comandante da bagaça aqui. Então vocês vão avisando aí, se vocês estão ouvindo ainda. Se por acaso parar o programa todo, vocês avisam pra gente que o programa caiu, a culpa é do Sérgio Tavares. Deixa eu continuar aqui. Esforçado, Serginho... Ih, o computador do Sérgio travou. Então, gente, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo agora. Porque foi o Sérgio. Não, vocês aqui estão. É porque nós já tivemos um problema desse uma vez. A conexão do cara que abre a ligação, que no caso de hoje foi o Sérgio, quando ela cai, teve uma vez que nós ficamos passando aqui 40 minutos conversando e não gravou nada do programa. Porque a cabeça tinha caído. Então é isso. Se vocês conseguirem conferir aí também, é uma boa. Eu vou conferir aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui. Tô bêbado, tô vendo o Henrique duplicado no YouTube. Você tá vendo duplicado, o Adolfo, por quê? Porque eu liguei o computador pra conseguir acompanhar aqui. A minha intenção era fazer pelo computador, mas como falhou, o Wi-Fi tá do... Tá ok, tá? Conferi aqui. Tá ok? Beleza. O Wi-Fi do computador não tá... Do hotel não tá ajudando. Eu tô no 4G do celular mesmo, pra fazer esse programinha aqui pra vocês. Então você tá vendo dobrado. deixa eu ver, eu pulei uns comentários. Tô bêbado, sim. Tô vendo o Henrique dobrado, sim. Qual que é a próxima pergunta? Não, eu pulei umas aqui. O Vinícius deitou em cima do Norberto. Verdade, Zé Guiar. O Zé Alves Aguiar comentário. Nossa, agora eu tô escutando o Henrique dobrado, porque alguém tá ouvindo esse trem. Você tá duplicando ele. Peraí. Opa. Ah, eu já sei o que eu vou ter que fazer aqui. Peraí, então. Ô, Sérgio, fica quieto aí, tá? Eu vou ter que sair do computador com a minha conta pessoal e entrar com a conta do Decadentes. Isso vai dar muito errado. Mas vamos lá, deixa eu continuar lendo comentário aqui enquanto eu vou fazendo isso em paralelo. Marcos Neto, notícia ruim está do Wesley e do Judivan. Colocava fé neles. Ô, gente, ajuda aí, eu digito esse trem direito. Samuel Avelar, gostei muito da postura do time. Está me surpreendendo. Com algumas poucas mudanças e jogando forte em casa. Acredito muito nessa equipe. Isso aí, galera. Vamos lembrar, só tem dois jogos, viu? Ô, Henrique, eu acho que o comentário que teve aí foi que eu falei sobre a informação que eu tive lá do treino, esse penúltimo achando... que você leu. Eu tô achando que é isso mesmo. E parece que o Wesley não tá confiante mesmo, viu, cara? Vamos aguardar e vamos ver, gente. Não vamos começar agora e sofrer por antecedência. Não, eu também acho que não, mas é... Então deixa o assunto correr. Tem que falar. Não, por que tem que falar? Não tem, não. Deixa aí, vamos ver. Vamos aguardar. Globo Valério, fofoca. Proseio vez ou outra aí. Mais um fofoqueiro. Vou te falar, vocês estão me saindo, viu? Dona Cotinha. Sônia Valério. Abraão. Sônia Abraão, programa da Sônia Abraão. Casos de família. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde é que eu tava? Proseio vez por outra com Marta. Desde a base. O Christian é muito mais jogador. Quanto ao Zé, é uma instabilidade. E com o general vai amadurecer. É o que a gente já tinha falado aqui, pedido. É porque o América escuta esse programa, né, gente? A gente pediu um Rafael Lima pro Zé Ricardo. E aí trouxeram o general. Todos, na verdade, vão se valer desse esforço, inclusive o Christian. Bruno Henrique, acho o Christian melhor que o Zé. Ricardo, Glauco, aliás, são bem melhor. Ah, não. O Zé Ricardo, desculpa, gente. Aí que eu tô viajando. Glauco ali, eu não entendi o Glauco aqui no meio do caminho. Quem tá respondendo o Glauco lá em cima? Eu falo assim, acho que o Christian tá. José Ricardo. Desculpa, Glauco. Eu tô pensando no Glauco goleiro. Ó, o senhor Rony Formiga Fanax, nosso exuberante lateral. É, He-Man, ele tem a força? Tá principiada, né? Vamos falar a verdade, tá principiada. Quase um a gente pacato. Vai começar a chamá-lo de Príncipe Adam até que ele volte a se tornar de fato um He-Man. Torcedores do Flamengo, que o Bruno comentando, Bruno Henrique. Torcedores do Flamengo, que eu vi falando muito bem do América, falando que o que foi a realidade do América. Peraí, o que foi a realidade que o América foi melhor como um time conjunto. O Flamengo foi melhor nas individualidades. Tá aí uma boa análise, né? Concordo. Em termos de conjunto, eu concordo também que o América foi melhor na partida do time do Flamengo. Estamos de volta. Caiu, gente. Caiu, mas nós voltamos. Ah, nós não temos muito mais do que fazer, não. Os comentários que eu tinha aqui do programa anterior eu perdi. Ah, mas nós somos até o final com o comentário do Bruno. Nós somos até o final? Então nós somos competentes pra caramba. Até na hora de cair, nós somos bons. Só perdeu minha mensagem edificante em paródia do Roberto Drummond. Eu falo ela no final de novo. Ah, então tá bom. Então temos mensagem edificante para o final do programa. Deixa eu acessar a página nova aqui pra ver se vai ter comentário de gente novo lá. Mas essencialmente, gente, agora a gente só voltou mesmo. Ó, cadê o som? Voltou o Glauco Valério, falou que voltou. Então já chegou, João Pedro Maiani, galerinha tá chegando. Obrigado, gente. É, nós voltamos mesmo, essencialmente, agora é pra fazer bala e colatina. Não tem muito mais o que fazer agora, não. Deixa eu entrar aqui no voto popular. Parte 2, ok. Muito bem. Glauco, João Pedro Maiani. Só tem esses dois aí, ó. Tem 5 espectadores. Mas diminuiu, hein? Marcos Neto. Bem-vindo. Culpa de quem? Sérgio, eu avisei lá, ué. Faz parte. Ah, vamos cês lá, vamos acabar com a pena. Você vai mandar um computador novo também, além do fone? Não, vou te mandar só o fone. O computador você toma vergonha na cara e pluga. O problema é o Wi-Fi, gente. Você fica confiando em Wi-Fi. Wi-Fi é uma porcaria. Não tô no Wi-Fi, cara. Eu não tava no Wi-Fi, não. O problema foi meu computador mesmo, que travou todo aí. Ó, você tá igual um tio que fica falando que o computador dele trava. Aí um dia eu caí no vacilo de lá olhar o computador dele. Era puro vírus de Xvideos. Aí, ó. De software semelhantes aí, viu? Ah, tô então, você podia, cara, você podia vir aqui dar uma limpada no computador pra mim, então. Vamos lá. O Glauco tá perguntando se suas fontes têm mais novidades, viu, Raine? O Glauco, não incentiva, não, Glauco. Vamos lá, gente, bala e colatina. Eu vou começar pelo colatina, porque o colatina tá bem fácil. É, o bala tá mais dividido. Então, colatina, vamos lá. Com 5,3% dos votos, temos Anderson Moreira e Carlinhos. E eu dou um doce para quem adivinhar quem votou em Anderson Moreira. Com 10,5% dos votos, Rafael Moura. 15,8% dos votos, Juninho, e com 63,2% dos votos, eleito no primeiro turno, sem contestação, menino Luan. Então é isso, senhores. Luan é o voto da galera e o Jafar que é o meu também. Sergião, seu voto para Colatina? 3 votos pro Luan. 3 votos pro Luan. Rainer? Rainer, seu microfone tá desligado aí. Seu microfone tá mudo, viu? Vai pro Luan também. Vai pro Luan também. Jairo? Vai pro Luan também, porque se eu votar no Juninho, perigo entrar o Gerson Magrão. Então vai Luan mesmo. Nesse momento, constatamos que nem toda unanimidade é burra. Luan, eleito colatino da galera. E o voto de bala está bem dividido e houve, inclusive, empate. 5,3% nós tivemos o Ailon. 10,5% empatados Marquinhos, também com 10,5% Carlinhos. Ficou em terceiro com 21,1% menino Messias, e os dois mais votados que empataram, dividiram aí a preferência do votante lá no Decadentes, foi o Serginho, 26,3%, também 26,3% o Christian. Então Christian e Serginho estão dividindo o voto da galera. Sérgio Tavares. Eu vou votar no Ailon. Eu já falei, eu gostei muito dele e eu acho que ele aparecer num jogo tão importante quanto esse é um alento pra gente. Eu tô sentindo que esse nosso voto vai ser tão dividido quanto da galera. Jairão. Eu vou de Messias. Teve uma bola que ele salvou lá que foi sensacional e merece meu voto. Acho válido, mas teve falha também, hein? Teve. Eu voto no Christian. Você vota no Christian? Ah, vai bagunçar esse trem todo agora, porque eu quero votar no Serginho. E aí, não bagunçou não. O Serginho ganhou. Não, você ganhou, ué. É verdade, o Serginho ganhou. Então, com meio voto da galera e o meu voto qualificadíssimo, Serginho foi o bala da rodada. Não, mas mentira, o mentira. Christian. O Christian, exato, dividiu. Os dois ficaram empatados. Christian e Rainer ficaram empatados. Christian, com Rainer é craque. Um voto qualificado e meio. Como é que é? Eu falei que você foi bala. Ah, não, não jogou mesmo não. Até porque, né? O Rainer tá na colatina hoje. É craque. É... O Christian e o Serginho empatados, então, foram os balas dessa rodada. Mas assim, bem, bem diversos, bem balanceados os votos, tanto lá da galera quanto os nossos aqui. É isso. Tem mais alguma coisa, Bruno, senhores? Não, só vou repetir a minha mensagem edificante sobre o Rainer ficar preocupado com os cornetas da torcida, parodiando o Roberto Drummond. Sempre que houver uma camisa do América pendurada num varal sobre o vento virado uma corneta de um torcedor. Faz. É isso aí. Mensagem edificante, então, do seu Jairo Viana hoje. A galera que tá votando aqui nos comentários, o Bairro Colatina, na semana passada, excepcionalmente, foi feito nos comentários, mas o usual é sempre lá no site, viu, gente? Acabou o jogo, passou ali meia hora, uma hora no máximo, tem um post para votar com o formuláriozinho do Google Docs lá no decadentes.com.br. Então, se por acaso os seus votos não foram computados, não estavam lá, é por essa razão. Deixa eu ver o que mais aqui. Coelhão em oitavo, olha aí. Estamos em oitavo, ainda dá para beliscar uma Libertadores, hein? Se o G8 foi nosso. Acabou o Grêmio e Atlético Paranaense 0x0. Paraná tomou uma tapacada hoje, uma sapatada hoje, né? 4x0. Que bom, delícia, né? Que delícia. Eu não vi resultado do Sport. Enfim, eu não vi nada ainda. O Sport é amanhã. Ah, então por isso que eu não vi. É por isso que eu não vi. Tá explicado. É isso então, senhores. Ó, recadinhos. O jogo do América foi transferido do sábado às 19 horas para a próxima segunda. Próxima não, né? Porque amanhã é segunda-feira. Mas para outra segunda-feira às 20 horas. Aniversário do Coelhão. Aniversário do Coelhão, né, gente? Me ajuda aí. Véspera de feriado. Terça-feira, 1º de maio. Dia do trabalhador, dia de descanso. Dia merecido de descanso. O Coelhão vai jogar no dia do aniversário, na véspera do feriado. Que coisa melhor? Segunda-feirinha? Delícia. Gente, até segunda-feira é alcoolismo, viu? Já vou avisar. Não, viu, Sérgio? Não, vamos definir os parâmetros aí, né? Assim, não, feriado, antes de medir segunda-feira é alcoolismo. É que, não, na verdade, é o seguinte, é que a outra semana não vai ter uma segunda-feira. Isso, ela vai ter um sábado. Pois é. Isso. Então, sábado, essa semana é uma semana diferente. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí é o sábado, mas é aquele sábado que você trabalha. Então é o sábado, e aí domingo de novo, que é 1º de maio, e aí começa na quarta-feira, uma semana diferente. Então no sábado pode beber, gente, claro que pode. Então o América joga no dia do seu aniversário. Eu tenho absoluta certeza eu não sei de nada, mas eu tenho absoluta certeza de que o América vai preparar uma grande festa para esse jogo. Vai ter promoção com certeza, pelo menos o preço do ingresso, eu acredito que eles vão manter. Tem que levar a gente. Menino não tem aula segunda-feira. Então, vocês tratam de dar um jeito de pegar o menino em casa e levar o menino. É 8 horas da noite, né? Então, sai do trabalho ali às 6, passa em casa, pega o moleque, já corre, não sei o quê, chega na Independência, corre com segurança, chega na Independência e vamos lá apoiar o Coelhão para cima do Vitória, que é uma vitóriazinha que será nossa, se tudo der certo. E o programa, o jogo sendo na segunda-feira, o programa será na terça, feriadão, porque nós trabalha. Feriadão, nós vamos estar aqui, então, às 8 horas da noite, fazendo esse programete. E vou tentar trazer um torcedor de Vitória aqui, para ver se a gente anima mais esse papo. Comemorar a Vitória, viu, gente? Tô sentindo que comemorar nossa... Como é que é? Comemorar... Eu não sei como dizer isso. Deu bug aqui. Nós temos que vibrar pelo... Não, acho que nós vamos comemorar 3 pontos. É isso que eu quero. Nós vamos comemorar 3 pontos, é isso. Titosar não, pode falar. Nossa, é porque eu tô achando que, tipo assim, a torcida do América, pelo que eu vi no grupo, tá meio receosa ainda. Acho chama que o corneta América... isso, ô Rainer. Ué, tem quanto tempo você torce pro América, nossa, senhor? Nossa, mas aqui, eu tô ficando nervoso com esse trem. Mas não tem dois, é assim, então tá, você chegou agora, só tem 2 anos que nós estamos nessa, fica tranquilo. Não, nós já vi, mas... Você já viu também, corneta até não, chegar de novo. Mas não é assim, senhor. O América de tal jogo contra o Flamengo, no Maracanã, festa. Deixa eu te explicar o que é isso, peraí. Deixa eu te explicar, gente, o que é isso. Nós estamos jogando bem demais, nós vamos ficar na Série A esse ano. O nome disso é gato escaldado, tá? É isso. Não. Gato escaldado tem medo de água fria. É isso que tá acontecendo, é só não. Isso, relaxa. A torcida vai comparecer, eu tenho certeza. Antes da segunda-feira, estão todos convidados para o dia 29 comparecer às 10 horas da manhã no Sesc Venda Nova para acompanhar o primeiro jogo em casa do América Locomotivo. Tem que estar lá também, viu, gente? Tem que aproveitar, quem gosta do esporte principalmente, quem não conhece, tem curiosidade, os ingressos estão à venda, você entra lá no perfil do América Locomotiva, seja no Facebook, seja no Instagram, vocês encontram todas as informações de como comprar esse ingresso online, não é caro, não é só o jogo, tem todo um evento, é um passeio, é lá em Venda Nova? É, mas é um passeio, você vai lá com a família, tem food truck, tem brincadeira, tem não sei o quê, tem as cheerleaders lá do América Locomotiva, então vamos abraçar isso aí, a Locomotiva Pride na cabeça, e vamos junto, dia 29, então, no domingão, 10 horas da manhã, acompanhar a América Locomotiva lá no Sesc Venda Nova. Não sei quando as meninas jogam, acho que elas jogam dia 25, não é isso, o Glauco? Não é o Glauco, não. O Zé Alves Aguiar, acho que ele não voltou depois da queda. Não, ele não voltou, eu mandei o link pra ele, ele comentou no outro, mas não sei se ele vai entrar aqui agora. É, no chat não entra link, enfim. Mas, depois, se eu não me engano, no programa passa. Depois do 19-0, que foi no campeonato em local, onde a gente sabe que o América não tem adversárias, nós devemos jogar. Eu lembro que no programa passado ele pediu pra gente dar essa chamada aqui, e, salvo engano, era dia 25, quarta-feira, quarta-feira a gente tinha esse jogo. Olha só, o que aconteceu? A minha internet caiu, gente. Eu vou te falar, não tá fácil não, bicho. Não tá fácil não. Vai. Agora voltou. É porque eu não ia conseguir terminar o programa. Mas nós não saímos do ar, não? Eu acho que nós não saímos do ar, não. Bom, gente, se saiu, a gente já terminou, viu? Recado aí. Dia 25 tem o feminino pelo brasileiro. Dia 29 tem o Locomotiva pelo Mineiro, futebol americano, lá no Sesc Venda Nova, compra o seu ingresso. E no dia 30, aniversário do Coelhão, a gente vai pra cima do Vitória, conquistar 3 pontos, chegar ali no G4, que eu acho que dá. Então vamos tentar. Certo? Isso aí. Ramon não tá aqui, mas se tivesse, ele diria: curtam a Série A. Então vamos sempre lembrar das palavras sábias de Ramon Gregório: curtam a Série A. Senhores, você tem algum recado final? Só chamar todo mundo para ler os textos que a gente está produzindo lá no site. Sim. Do Decadentes. Tem o texto antes do jogo do Rainer, que ele fez. Tem o texto depois do jogo que o Matheus fez. Sim. Confere lá e dá uns comentários. Muito bem, comentem lá no site. É isso, galera. Aproveitem. Terça-feira a gente volta com esse programete. Certo? Abraço, todo mundo. Tchauzinho. Até mais. Tchau, galera.